Vamos adorar ao Senhor nesta manhã. Que possamos ser atraídos à presença do nosso Deus todos os dias das nossas vidas. Assim como Deus falou com Moisés no meio daquela sarça ardente, que Ele possa falar aos nossos corações nessa manhã. Que a presença dEle seja real em nossas vidas. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atrai, Tua presença me atrai. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atrai, Tua presença me atrai. Vamos. É que a salsa pega o fogo e não se consumiu. Não se apagará. corações. Amém? Que a presença de Deus possa ser viva e real em nossas vidas todos os dias. Aleluia! Glória a Deus! Aqueles que nós amamos, estreitar e fortalecer esses laços que nós temos enquanto irmãos, enquanto família. Vamos louvar o Senhor. Vamos dar a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos transmitir a nossa alegria, o nosso prazer em estar aqui na casa do Senhor. Vamos dizer ao Senhor agora. Nosso lago, nossa cidade, nosso país, que todos percebam que nós amamos Jesus e Ele, é com Ele que nós queremos ficar. Que nos lares haja festa, que nas ruas só louvor, que seja festa, que o nosso coração esteja em festa, independente de que estejamos vivendo, que seja sempre a festa de adorar o Senhor, grato por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nos lares haja festa e nas ruas só louvor. autoridade, o poder, tudo está nas tuas mãos, ó Deus eterno. Deus tem o controle da vida de todos nós e nós tributamos somente a Ele a glória. Somente a Ele a glória. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início e Ele é o fim. A Ti, Senhor, nós exaltamos. Não há quem Ele se fez. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus para o louvor da sua glória. E aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador é filho por adoção. A Ele a glória para todo sempre. Thank you. Sair, né? Eu acho, é porque tem muito tempo, gente, olha. E essa canção a gente compôs em parceria, né? Eu e meu querido amigo Josimar Santos, de amigos de tantos anos, e essa canção, como outras que a gente já compôs em outros CDs, né, Josimar? E ele sempre aí contribuindo ricamente para os nossos trabalhos, para a glória de Deus, com esse talento que Deus deu a ele. E ela fala sobre adoração. Bem, a letra vai passar ali, eu queria que vocês... Se vocês puderem, né, a gente repete algumas vezes, cor é fácil. Nós vamos adorar nessa manhã juntos. Que bênção poder relembrar essa canção que fala de adoração. Aleluia. Quando fico a pensar nas grandes maravilhas que tu tens pra mim, ó grande mostre o teu altar, sei que és fiel a mim, fiel a mim. Quando fico a pensar nas grandes maravilhas Deus abençoe, Josimar.